18 decimal meia. 18 meia, bom dia. Stand 3304, reduza velocidade para 180 nós, desça para 3.000 pés e ajuste no 0 no 5. Boa noite, 0, 3.000 pés, 1.500, 3304. Beleza. Aguarda. Passaria 2223, solo 09, solo 1, 21, decimal 9, bom dia. Stand 3179, vento 120 graus 069, livre de decolagem, pistão no 0. Alfa Tango Tango, controle. Informe para o pouso. Seu pouso ao Zumo 200. 1200. 63. TAN 3304, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 135. Esquerda no 35 para o Ox 3304. 3304, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3304. Aguarde para o cruzamento do pátio, Jéssica do Zulu. 3179, decola 10, controle 119, decimal 35, bom dia. Ao 35, bom dia, 3179. Controle Salvador, bom dia, tá 3179. Tá 3179, contato radar na decolagem, estou para nível de voo 340, saída da EL. 340, possibilidade de voar direto da EL? 3179, foi direto Leda. Direto Leda, obrigado. Nove, dois, dois, solo, uno, uno, solo, uno, dois, um, decimal, nove, bom dia. Entrando, solo, dois, um, nove, nove, dois, dois, um. Stand 3304, chame a torre 118 decimal meia. 3663, vento 110 graus 089, livre pouso de São José. Livre pouso não, no 073663. São 07. Alfa Juliette, portão 07. Torres, Salvador, bom dia, São 3304. São 3304, mantenha aproximação, aguarde pista livre. São 3663, solo 114, solo 121, décimo 9, liberando a direita, bom dia. 3119, ótimo dia, obrigado, São 3663. Salvador, bom dia, Alta 3663, livrou na Suíça. Alta 3663, Alfa, reporta antes da Juliette, ainda vou confirmar o seu portão. Alfa, reporta antes da Juliette, no aguardo, Alta 3663. 298, pode estar preso para 2000 pés em H1 no 015, autorizado sinal LR, que é parte estabilizada. Sim, após o estado 2000, a gente pode ser hoje também. Tá 3663, Alfa Juliette do 02. 02, 3663. Trip 5297, vou ir na proa de Bonfi. Repasse pronto para a descida. T225. T5, prossiga. Só para confirmação de saída para Brasília, senhor. Via Upper Isque no zero é Momo Cogbu Nitsa. Momo. São 3304, solo 16, solo 121, 219, bom dia. 219, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3304, liberou? 3304, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, obrigado. Tá 3179, tá me recebendo 33.25 ou no 25.1. 32.25 ou no 3179. Só tá falando lá, Alfa Tango Tango, só me Recife em 126.0. 126, obrigado, Antônio Torres. Controle Salvador, bom dia, Oceané 6312, informação Índia, 160, esquecida. Oceané 6312, bom dia, desse para mim de voo 050, autorizado chegada Mari. É o 05050 na chegada Mari. É possível acordar a voar no estado da presente? É 392, autorizado, direto TAP. Direto TAP, muito obrigado, né? 392. Tem que ser parte estabilizado, azul 4298. Decola pistão no zero, primeira curva direita, Nadael Leda Bridge. Controle 19935, transponder 5453. Autorizado 360, Galeão, ponto do da pista 10. Confirmando antes, tem alguma informação que eu não peguei, depois Bridge, controle 19935 e aciona 5453. A saída da El Leda Bridge. Fundo, T2 do nono, está correto, chambra pushback acionamento. Azul 4298, complete sinal, chame torre 18, decimal meia. Azul 4298, mantenha a aproximação e a participação externa 3 checados. Eu posso fazer 103, prossiga. Livre táxi, chame para ingresso 17, guardião 03. For 208, please set up and push call right for taxi. Quero no baixado, chamada 2429. Azul 4298, livre pouso, pistão a zero, vento 140 graus, 08 a mais. Guardião 03 ali, mantém, confirma somente novamente o tempo de voo? Sim, obrigado. Guardião 03, confirme a autonomia? Você na 63, no 2, após o TAP, disse para 2.000 pés, que nega 1.015. Autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Positivo. O TAP vai descer 2.000. 1.015, reporte ali estabilizado. 63, no 2. Só fiz como recesso? Claro, Scanair 6312. Obrigado. Azul 4298, solo 24, solo 121, vez para 9, livrando a direita, bom dia. 219, 4249. Solo Salvador, azul 4298, Livana Golfo, na sua escuta. 4298, Alfa, reportante da Juliette, portão é o 03, guardar a nave taxiar no teclado. Alfa, reportante da Juliette, portão 3, azul 43, na vez. Descendo o guardião 03, tá? Mike, Quebec, vai decolar do, da pista 1, 0, pista 1, 7. Tá no pátio 3, Vitor Mike Quebec? Vitor Mike Quebec autorizado, cair 1 no 1000 pés, decola 1 no 7, direita, share, controle 11935, aciona 01 no 61. Aeronave tomou controle. Quebec, só pra informação, o rádio tá com uma entrecortada e chiado. Checa o rádio, tracionamento táxi, tô em 11862. Gente, papapá, Mike, Eco, Delta, mantém as condições visuais, reparto no farol de Itapuã. Salvador, bom dia, o FF 8256 para o 1, 5 para o 0, desça para o 060, autorizado via chegada a Mari. 060, via chegada a Mari, o FF 8256. Forte 208. Approved taxi by Indian Alpha, hold short, runway 10, tower 118, destination 6, altimeter 31015. Alpha, hold short, tower 118, 4298, Juliette 03. Azul 4298, campeão solo. Escuta. Bom dia, azul 4208, ali decola pista 10, vento 1, 10 graus, 08 mais. fixando 6312. Fui na 6312, complexo sinal, está no torre 18 do sinal 6. 18, bom dia, obrigado. 6312. Meu canal é 24. Meu canal é Approved Recife Flight Level 390 via Upper Risk 58. Departure Runway 10, left turn, Puka, departure Aracaju Transition. Departure Control 11935 and Squawk 5464. 1935. Muito obrigado, senhorias. Até um bom dia. 4208. Azul 4208, contato radar, suba para nível de voo 370, sai da PUCA. PUCA 3704, 208. 6312, VV Polvo, Sistema 0, vento 150 graus, 069. VV Polvo, na 10, Oceania 63, número. 3.1095, controle 11935, transponder 5460. Confirme, você vai decolar da 17, confirmando. Gente, nós temos o Porto Seguro autorizado, uma centena, decola da 10, primeira curva direita na Coral. Controle 11935, aciona 0253. Desce para 2000 pés, esquina Gal no 015, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2005, reportaria estabilizado, 5217. Sala de voo 9223 para a cópia Guarulhos. Voo 923 Guarulhos, autorizado, 360, Upperzulu 21. Decola da 10, primeira curva direita, árvore, transição elefa. Controle 11935, aciona 5462. Controle 1935, 11935. Autorizado 360 via Upperzulu 21, decola da 10, curva direita, saída Arbor e Lessa. Controle 11935, eu transpondo 5462, 9236, gol. No 923, o gol está correto, chama o posicionado. Chama o posicionado. Fala, Salvador, o gol 1435. No 435, Léo, copia? Copia. No 435 Ilhéus, autorizado 240, Golfo 677. Decola da 10, primeira curva à direita. Dael, Leda, após direto. Controle 11935, transponder 5463. Certo, autorizado Ilhéus 240, via Golfo 677. Decola da 10, curva à direita, Dael, Leda, depois direto. Controle 1935, transponder 5463. Ou no 435, chama posicionar. 435, chama o posicionamento. Tá lá. Mike Eco Delta, será o tráfego número 2 para pouso em Salvador. Tráfego número 1 agora em Duna. É o ATR-72 da Trip. Reporte visual com tráfego na final da 10. O Mike Eco Delta vai manter a vertical de Sapuã, aguardando a passagem do tráfego e me chamou para o cruzamento da final da 10, Mike Eco Delta. estabilizado, é de 75826. Atualizado, INS X-Ray, reportará estabilizado, 5826. 5217, estabilizado. 5217, complexo final, semi torre 1 no noite, decimal meia. 5218, bom dia. De informa o tráfego, Maikeco Delta, na vertical do farol de Itapuã, 500 pés. Bom dia, 5217, aproximação final, visual com campo, passando externo no momento. Trip 5217, forma um tráfego agora decolando da pista no 7, vai manter corredor visual no 1000 pés, informa o segundo tráfego, sua posição 2 horas, o helicóptero sobre o farol de Itapuã, 500 pés. Tem livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 06 nós. Autorizado, chama ataque. Chama para o ataque, 62 no 1. Maikeco Delta, informa o tráfego. Papalvo 3-2 decolou agora da pistão no 7. Corredor acheta, ciente do seu tráfego. Vitor Maikebeck decola aos 3-6. Tá, visual com o Mike Delta. Mas visual, senhorita. Gente, o ingresso achei mil pés aguardando transferência, o Victor Mike Quebec. Achei mil pés aguardando transferência, Quebec. Afirmativo, Mike Delta autorizado o cruzamento da final do 1-0, chame de base para a final, pela direita, do 1-7. Informar em Quebec, controle 1 no 9, decimal 35 até o regresso. 1935 graus até o regresso, Quebec. Reduz sozinho. Olho Salvador, bom dia, está passando o Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, procedendo no corredor, está em condições visuais, mantendo mil pés. Reporte no farol da barra. Achei mil pés, reportará no farol da barra. Solicita 2.500 DCT Cairo, senhorita. Confirme, Victor Mike Quebec. Solicita ascensão para 2.500 pés, DCT Cairo Lorenzo. Abatango, Victor Mike Quebec. Reporte no farol da barra e que vai para 2.500 pés. Postará no farol da barra, subindo para 2.500. Solicita da presente 2.500, senhorita. Sabatão, Vitor Mike Quebec, direto Cairo, Florença. DCT Cairo, 2.500, Vitor Mike Quebec.